tem que mudar. Professores e professoras, faxineiros e faxineiras, empregadas domésticas, operários, é a todos que constroem um país melhor. Necessário é acreditar, é o poder para chegar em algum lugar. Nosso sangue no chão não pode ser o passaporte. Felicidade não está nos cofres. Eu vejo a mídia fodendo os pobres. O foco, a tristeza é a mãe que sofre. Jornalismo oportunista, profissionais explorador da família. Sentimento, luto, mídia, lucro, dinheiro sujo, lágrimas, túmulo, separação da carne, vítima do ato covarde. A história distorcida em destaque, que não convém mostrar a verdade. Os pilares da cidade corrompidos pelo terror. Inverter o verdadeiro valor, almejos bem materiais, propaga o rumo ao fim da paz. Sentido o caminho que não tem volta. O sistema faz o laço, você se enforca. Incapaz de abrir os olhos, se acomoda. Num hábito livre, abandona a escola. Mudando o jeito que vem tá foda. Pelo presente somos responsável. O futuro será passado. Me diz como você quer ser lembrado. Como você quer ser lembrado. Como você quer ser lembrado. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Muda, muda. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Muda. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Que mudar, vamos acreditar. Com as mãos unidas a conquista chegará. A voz coletiva eterna será. O grito do povo nos libertará. Veja, mano, o que acontece nesse Brasil. O grito que vem das ruas já colocou fogo no pavio. A educação, o governo já faliu, mas o professorado unido à mídia atraiu e conseguiu mostrar que tudo vai mal. As escolas ocupadas, a polícia tratou como marginal. Alunos e alunas são todos vencedores. Saraus, literaturas, todos grandes atores. Ei, irmão, vamos parar e olhar adiante. O futuro é próximo, vale mais do que ouro e diamante. Veja nossas crianças assassinadas por causa do petróleo. A chacina nas ruas, famílias choram lágrimas de ódio. Sírios, africanos, brasileiros, a nação. Por todo o canto do país, uma vida se vai em vão. Mas a esperança está no sorriso de uma criança. Isso tem que mudar porque quem tem fé alcança, né? Aham. Quem tem fé alcança. Vamos mudar a lana, rima, sobrevivente, moral e R. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Muda, muda. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Muda. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Mudar.